Salvador, boa noite, 3520, 190, 5150. PD5520, desça para 4006, que nega 1096. 4006, graças 3520. É 3170, deixa ver chegada para mais um no para nível de voo 150, que é negar no 096. Azul 9908, vou direto TAP, desse um anterra nível de voo 050, que é negar no 096. Afirmativo, que é legal, na 016, desse para o nível de voo 050, azul 6908. 5202 separa 2010, autorizado o final do procedimento LSX3, reporte estabilizado no localizador. Descendo para 2000, sendo estabilizado, 3520. Da 3170, desce e mantém nível de voo 080. 080, 3170. A 6908, desse mantém a 4 no VES. 6908 para 4000, autorizando. Destino 910, descendo 7 level 090, variable mesh 1, arrival kinetic 106. Roger, descendo 7 level 090, fallback 1 arrival. Now 1910, approach, LS, check right, runway 16. para o Jesus da Cidade. IOS X-ray, runway 10. A linha 908 segue para tráfego 2014 milhas, vai segui-lo como número 2, foi separador de motel, autorizado o final do pacote de motel SX-Way, após estabilizado no localizador. Como número 2, segue o tráfego à frente, autorizando LS X-Ray, descendo para 2000. Repassar estabilizando 6908. Está previsto na 702 e mantenha 4 motéis. 4 motéis, está em 2070. Destino manual 0107 level 050. Come Argentina 1910. 1910 107 level 050. 050 Argentina 1910. Localizador 3520. 3520 completo aproximação, chame turno no 8 decimal 95. Falando, boa noite, 3520 da... Tá, tá beleza, no... Tá no localizador, tem o campo à vista. Tá, 3520. Bom dia, continua a aproximação. Reporte visual com a pista, ajuste a nós, 0 no meio. Tá visual com a pista, passando 2207, localizador agora dando guarda. 3520, autorizado pouso, pista no 0, retorno 80 graus, 12 nós. Leve pouso, 3520. Pulo 592, desça via, chegada a Bomé de 1 para nível de voo 060, que é negar no 096. Então, 060 via, Bomé de 1, 1096 no ajuste, o voo 1592. 31170, desça para 2 mil pés, autorizado o final do procedimento eletrofixo e após estabilizado no localizador. 31170, desça para 2 mil, autorizado X-ray, dá 1-0, chamar o localizador. P908, completo de aproximação, chama 2918, decimal 95. Aperta, 385 graus por hora. Salvador, boa noite, o azul 6908, estabilizado no ILS. Azul 6908, boa noite, continua a aproximação, guarda pista livre, ajuste na 016. Continua, guarda pista livre, o azul 6908. Na 1910, tenente 1016. 592, 1294 mil pés. 1294 mil, 1592. Juliette por 10, 9320. Do 6908, autorizado pouso. Pistão na 0, vento 180 graus, 149. Pouso autorizado, azul 6908. Argentina 910, descending to 2000 feet, please final ILS, but seven shall localize. Descend to 2000 feet, clear localization. ILS, back right, 9110. Descend to localizador, down 1-0. 2070, complete aproximação, chama 2-1-8, decimal 95. 1-2-9-5, 3-1-7-0. Azul 6908, São Luís 23, libera à direita, autorizado táxi via Alfa, quilo pátio 3, quando lá tem chance sinalizador. Sente via Alfa, quilo pátio 3, atenta sinalizador, a caso 6908, mantendo a sua escuta. Tá dirigindo 70, autorizado pouso, pista no 0, vento no 8, 0 graus e 9 meia, 12 nós. É, tá dirigindo ali, pouso no 0. Vento 60 com 62? Vento 1 no 8, 0 graus e 9 meia, nós. Ah, quanto na pista, dá uma olhada? Pista seca. Obrigado. Localize 19-10, contact star, 118-195. 118-195, good day. Salvador, Tower, Argentina, 19-10. Argentina, 19-10, continue approach, stand by, land clearance, altimeter 71016. Copy. Argentina 19-10. Standby.